maloca, se liga aí parceiro. É rap de atitude, é som de maloqueiro. Eu chego, roubo a cena, pro sistema eu sou problema. Filma aí moleque, que o rap é o esquema. Nós tá no bumbo caixa, se liga aí na rima. Só louco de atitude, que desbaratina. Represento a favela, o gueto e todas quebra. Tô pronto pro combate, vou logo pro ataque. Uma rajada de ideia, ideia positiva. R.A.P. é o som que trilha nas perifas de Brasília. Ao som da sua casa, nas carretas importadas. Os grave é pancada, é só moleque doido. Comédia não embaça, na humildade é nós que tá. Nos 69 dos ladrão, nos cara preta do opalão. Tá tocando o maloqueiro da quebrada. O maloqueiro da quebrada, São Sebastião. Quebrada, viajando na onda, viajando na balada. Curtindo rap, curtindo bass, com os mano mais uma vez. GM Rap, circuito blindado, só é pesado. Parceria que é forte, não é o teste. Valoriza os moleques sem desacreditar do nosso rap. Que vai tremer o chão, que se pá nos paredão da Smopis. É sensação, então vamos comemorar. Porque eu quero é viver. Cadê o vinho, cadê o pergola? Chama os parceiros mais considerados, que não te deixo de lado, respeito máximo. Vamos curtir um green com as gata que hoje a noite é da massa. Quero me satisfazer, ser feliz e crescer. Que se pá no amanhã, ninguém sabe do que vai ser, o que vai ser. Somos da maloca, se liga no grave. Vem com a gente, você também. Então chega mais. Chega mais nessa viagem.